Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos falar desse tema sobre a possibilidade do espírito humano retroagir, de voltar ao estado primitivo, de voltar àquelas fases primitivas. Mas antes a gente deve lembrar algumas coisas para que possa compreender bem esse tema, possa entender que, embora não possa parecer simples, né? Qualquer um que já tenha feito pelo menos uma leitura do livro dos Espíritos vai saber que o Espírito ele não retrograda, ele não volta para o estado primitivo. Só que vivendo, acompanhando os acontecimentos atuais, pensando no mundo de agora, a gente tende a pensar que isso talvez seja possível. E aquelas respostas que os Espíritos deram lá no livro dos Espíritos, que Kardec adotou, copilou e colocou no livro, talvez não fossem corretas. Talvez exista essa possibilidade do espírito humano ele voltar a um estado primitivo. Porque os exemplos que nós temos hoje nos fazem pensar assim. Nós não vamos entrar em detalhes desses exemplos, porque todos estão informados de todos os problemas que a humanidade apresenta. Todo mundo sabe das dificuldades que todos talvez tenhamos aí. Todos sabem os grandes problemas hoje que a humanidade está resolvendo em várias partes do mundo. E às vezes, quando a gente não está preparado a lidar com esses problemas, dá um grande mal-estar saber que há tanto sofrimento causado pelo próprio homem. Porque o planeta, ele reúne todas as condições para que toda a população mundial, e até mais, consiga sobreviver e bem aqui no planeta. Os recursos materiais que nós temos no planeta são suficientes, por exemplo, para acabar com a fome no mundo todo. Porque a humanidade atingiu um progresso tão grande nessa área da produção de alimentos que é assim espantoso. Nunca a humanidade produziu tanto alimento quanto produz hoje e, ao mesmo tempo, nunca existiu tantas pessoas famintas como hoje. E aí vai uma sucessão de exemplos que a gente poderia trazer aqui e que nos fariam pensar. Então, a humanidade atingiu um progresso tão grande, a civilização chegou a um estado tal que permite um conhecimento tão amplo. Os médicos são capazes de realizar ali intervenções no corpo humano, espantosas, transplantes de fato para uma pessoa que não conseguia nem sair em público, que estava com a sua figura totalmente ali alterada, sua imagem totalmente adulterada em função de acidentes, de atentados e tantas outras causas, né? E, ao mesmo tempo, nunca existiram tantos doentes, tantos enfermos, tantas doenças diferentes. Então, o número é muito grande, realmente. Se a gente fosse só fazer esse estudo comparativo, verificar o potencial, as possibilidades, e o que não está sendo feito, nós poderíamos pensar que valeu toda essa conquista, todo esse progresso, né? Porque ainda há tanto sofrimento, e muitas vezes causados pelas pessoas, em alguns casos de maneira inconsequente e de outros intencionalmente. Porque quando alguém fala que vai invadir um país, quando alguém decide, o governo decide que vai produzir uma arma nuclear, eles sabem do potencial de destruição e dor que eles vão causar. Eles não são ingênuos. Eles sabem que muitas pessoas vão perder a vida, vão ter sequelas dolorosas daquilo tudo. Então, como é possível isso? Como é possível essa civilização nesse século XXI, com tanto avanço e ainda a gente vê todos esses quadros? Isso nos faz pensar, será que a humanidade não está retrocedendo porque tanta conquista material, tantas coisas, e tem permitido ao homem fazer coisas que ele não deveria mais fazer? Só que nós esquecemos muitas vezes de fazer uma distinção importante do que é o progresso material, o progresso intelectual e o que é o progresso moral. Isso é algo que nós temos que ter muito claro. E o espírito, quando dizemos um espírito evoluído, devemos até repensar essa colocação. Ele é evoluído sob qual ponto de vista? Ele é um espírito que já alcançou muita experiência, sob que condição? Né? O que exatamente nós chamamos de evoluído? Quando nós pensamos no espírito evoluído, Jesus, nós estamos pensando nessas duas frentes, nessas duas possibilidades da evolução. A evolução intelectual e a evolução moral. Quando nós pensamos num gênio aqui da nossa ciência, não é tão evoluído intelectualmente como Cristo, mas ele é evoluído comparado à humanidade. Ele é muito evoluído, mas ele não é necessariamente evoluído moralmente. E é isso então que nós precisamos compreender para entender que não há retrocesso na evolução do espírito. Que o que nós observamos hoje na atualidade, o que percebemos, que parece contrariar esse princípio que os espíritos nos ensinaram, que não há retrocesso, é que na verdade hoje nós estamos vendo ações que estão decorrentes da falta de evolução que espiritual, moral, de alguns indivíduos e até de coletividades inteiras. O que nós observamos hoje não é que a humanidade está retrocedendo, está voltando no passado. Porque quando nós analisamos a história da humanidade, nós vamos perceber que o que mudaram foram os métodos da expressão dessa imperfeição moral que a humanidade carrega. Porque violência, na atualidade, mudou-se ali a forma como ela é praticada, mas ela já existia no nosso passado. Né? Quando nós pensamos numa guerra que tem um grande poder destrutivo, de trazer ali um grande sofrimento, a guerra do passado também traziam. Então, na verdade, o que nós percebemos é que a humanidade teve um grande avanço moral, um grande avanço intelectual, que permitiu a conquista de uma série de bens, de uma série de processos, permitiu ao homem desvendar a forma de forjar os metais e ali construir arte. Isso é tudo decorrente, então, do progresso intelectual, do progresso do espírito na materialidade. Ele aprendeu a dominar os elementos da natureza, desse mundo material, mas o grande desafio ainda é o progresso moral e espiritual. Esse é o que nós, ainda hoje, não alcançamos verdadeiramente. Nós falamos nós pensando na humanidade como um todo generalizado. Obviamente, nós vamos encontrar na nossa espécie, vamos encontrar na nossa humanidade, criaturas excepcionais. Criaturas que nessa trajetória da evolução material também conseguiram realizar a sua evolução espiritual moral. E nós mesmos também realizamos isso. Porque toda vez que o sofrimento de alguém nos sensibiliza, é sinal que nós temos algum progresso espiritual. É sinal que nós temos já alguma conquista. Porque houve épocas que a humanidade era totalmente insensível ao sofrimento. Houve épocas em que se nascesse alguém com uma deformidade, com uma doença, houve épocas que se alguma criança apresentasse alguma alteração que comprometesse muito séria, as próprias leis tribais e mais tarde as próprias leis civis desses povos permitiam aos pais aniquilar aquela criança ou abandoná-la na mata. E até algum tempo atrás isso era muito comum em muitas populações indígenas. Assim que uma criança com uma deformidade, ela era, ou algum tipo de retardo mental, ela era abandonada na selva, para que ela morresse sozinha. Então, hoje nós percebemos que isso é algo que nos choca, pensar em abandonar uma criança. Né? Pensar em deixar aquele que mais precisa do nosso auxílio naquele momento, para que morra sozinho. Mas isso ainda acontece em algumas localidades do planeta, onde crianças são abandonadas. Às vezes a criança não tem nem deformidade. Às vezes a criança ela é simplesmente mulher. Ela é do sexo feminino. E como a família não quer, acaba rejeitando aquela criança abandonada. Parece que isso é algo de uma cultura muito distante, mas ainda aqui na nossa sociedade, na nossa nação, nós temos isso. Pessoas que abandonam os filhos porque acham que estão em condições de criar. Mas isso são casos do quê? De indivíduos que retroagiram, que voltaram na sua evolução espiritual, não. Na verdade, são espíritos que ainda não conquistaram esses valores. São espíritos que ainda não adquiriram esse progresso moral e espiritual. Eles podem ser inteligentes, podem ser capazes de se relacionar no meio, podem ser capazes de estar ali convivendo e usufruindo dos benefícios da nossa civilização tecnológica, mas moralmente eles ainda não alcançaram isso. Enquanto que nós encontramos pessoas excepcionais que não demonstram nenhum conhecimento assim, realmente significativo hoje da humanidade, são pessoas muito limitadas no seu pequeno mundo, na sua pequena dimensão, mas têm um senso ético, têm um desenvolvimento moral tão grande que são incapazes de fazer o mal a uma pessoa ou a um outro ser vivo. Esses são espíritos que conquistaram já uma grande evolução moral e espiritual. Então esse é o grande exemplo que nos mostra que nós evoluímos em frentes diferentes. Nós tendemos a pensar que a evolução do espírito é algo que se dá numa única direção, mas que não é bem assim. Nós podemos pensar que o espírito é algo que vai adquirindo múltiplas capacidades, múltiplas condições. Ele vai desenvolvendo múltiplas habilidades, competências, como hoje é comum dizer e falar a gente sobre educação. Ele vai adquirindo uma sensibilidade para muitas coisas diferentes. A capacidade de ver, interpretar, de sentir o mundo de maneira diferente. E hoje essas próprias ciências cognitivas que estudam o desenvolvimento da inteligência humana respaldam essa ideia de que o ser humano ele tem potenciais que são variáveis de pessoa para pessoa. Eles estão na realidade indicando que o progresso que o indivíduo alcançou em cada um desses setores da vida. É por isso que nós vamos encontrar pessoas com tantas aptidões diferentes, com tantas qualidades diferentes, com tantos saberes diferentes. Cada um com a sua habilidade, cada um com o seu potencial. E, a parte disso tudo, o espírito também desenvolve a sua noção moral, o seu senso ético, ele também desenvolve a sua compreensão mais profunda das leis divinas que regem a sua vida moral, a sua vida de relacionamento com os outros. E ele vai, então, adquirindo esse conhecimento. Os exemplos hoje que nós observamos, seja de indivíduos, seja de povos, que não apresentam esse desenvolvimento moral que esperaria atualmente na humanidade, são espíritos que ainda não alcançaram isso verdadeiramente. Eram pessoas, ou são pessoas, que muitas vezes elas estão vivendo na sociedade, usufruindo dos benefícios dessa sociedade, e enquanto tudo está bem, elas não manifestam a sua essência real. Elas não manifestam aquilo que elas realmente conquistaram espiritualmente. Então, às vezes, há casos que nos surpreendem, né? Como pode uma pessoa bem nascida, bem formada, com bons pais, né? Com uma boa estrutura familiar, com condições financeiras, um indivíduo que tinha tudo, tão promissor, e às vezes apresenta atitudes, comete atos, que chocam os próprios pais, chocam a família. Porque como foi possível esse ser se tornar isso? Será que foi a influência dos amigos? Será que foi alguma decepção? Será que foi a má educação? Todos esses fatores, eles contribuem para o indivíduo manifestar aquilo que ele traz. Muitas vezes a má educação, a falta de condução adequada dos pais, permite que se manifeste no espírito aquilo que ele já traz em si. Mas isso não significa que ele está retrogradando, que ele está voltando, ele está regredindo. O indivíduo não vai, na realidade, manifestar, dependendo das condições de vida, aquilo que ele essencialmente é. E hoje, quando nós pensamos na coletividade, pensamos no todo, vemos que há tantos casos, há um número tão grande de pessoas manifestando essa sua essência interior, esse seu lado ainda primitivo, e nós questionamos, né? Então, onde está o progresso geral, o progresso do todo? Não há esse progresso? Assim. Na verdade, se nós formos pensar o que hoje está aí acontecendo, com tantos exemplos infelizes, tristes, com tantas situações deprimentes, na verdade, hoje o que nós passamos é por um grande processo. É um grande processo de seleção, é um grande processo de últimas oportunidades nesse planeta. Na verdade, essa intensidade dos relatos de situações difíceis, ela se deve um pouco ao progresso material, que viabilizou as comunicações, que passou a mostrar de maneira mais evidente, porque a sociedade passou a controlar mais, ter mais controle sobre o indivíduo, criando leis, criando a ideia de um policiamento, de buscar. Mas o que nós vemos hoje não significa um retrocesso. Na realidade, demonstra o quê? Demonstra que a sociedade está mais atenta para esse caso, porque ela divulga mais. Não que isso seja porque ela esteja se importando realmente com isso. Porque ao divulgar muitas dessas notícias, há muitas vezes ali uma mera intenção comercial de cativar a atenção de um público e daí obter os seus resultados financeiros, quando é um meio de comunicação aí, comercial. Então, o que nós temos hoje é uma eficiência em divulgar aquilo que a natureza humana ainda carrega, aquilo que o espírito humano em evolução aqui ainda traz em si. A humanidade, então, pela sua evolução intelectual, se tornou mais eficiente para identificar todos esses casos que nos chocam e nos fazem ter essa ideia errada de que seria possível retroagir. Na verdade, nós somos muito eficientes em mostrar o erro. O que falta à nossa humanidade hoje é o quê? É conquistar, né, adquirir essa capacidade de impedir e prevenir todos esses problemas. Porque embora o indivíduo traga ali a sua imperfeição que se manifesta nesses atos lamentáveis, caberia à sociedade a prevenção. Nesse aspecto que nós estamos falando hoje, caberia à sociedade uma atenção maior para propiciar às pessoas condições para que elas pudessem ter uma experiência positiva, evoluir e adquirir ali condições de uma renovação interior. Então, coletivamente, nós também estamos hoje sendo um pouco responsáveis por uma série de manifestações infelizes, uma série de problemas que vão acontecer. Toda vez que nós agimos de maneira inconsequente como cidadãos, quando nós agimos de maneira indiferente ao que nos cabe como parte de uma sociedade, nós estamos permitindo que a imperfeição do outro se manifeste e agrave o quadro de suas provas. A nossa omissão em relação às crianças hoje que são vítimas da violência doméstica, do abandono pela sociedade, de alguma forma mostra um pouco o nosso próprio grau de evolução. Porque a nossa indiferença também está indicando o quê? Que tipo de espíritos nós somos. Nós somos espíritos que ainda estamos muito voltados para a nossa vida individual, para a nossa vida familiar. Que são valores, são qualidades positivas. Sim, cuidar da sua própria existência, cuidar do seu próprio bem-estar, tratar bem o seu filho, oferecer o melhor para ele, mas também é parte da nossa responsabilidade contribuir para que todos tenham isso. Então, quando nós agimos de maneira indiferente e apenas voltados para os nossos interesses imediatos, nós estamos revelando aí também, e isso não só para as pessoas, o egoísmo, né? Isso não causa espanto a ninguém, mas nós estamos revelando a nossa natureza. E isso explica um pouco por que nós ainda estamos nesse mundo convivendo com esse sofrimento. Porque certamente, o dia que nós dilatarmos a nossa capacidade de amar e servir, de nos doar quem precisa, de contribuir de maneira positiva na sociedade, e há tantas formas, há tantas possibilidades de ação, há tantas causas novas que nós podemos investir de acordo com a nossa afinidade, com aquilo que nós mais gostamos, que nós poderíamos melhorar muito a sociedade. Mas enquanto isso, nós somos levados a viver numa sociedade inferior, que nos infelicita, que nos faz, às vezes, refletir de maneira pessimista perante a vida, mas é porque falta a nossa ação, falta aí o nosso engajamento. Então, quando nós percebemos essa nossa atitude, é porque ainda não estamos ainda no estágio então, que deveríamos. Estamos excessivamente centrados só na nossa vida individual e familiar, significa que temos algo a mais a aprender. Então isso mostra que não estamos à toa aqui. Acaba mostrando que o sofrimento ele faz um certo, ele é um dos certos componentes da evolução do espírito. Porque quando as pessoas não são tocadas por certas necessidades, só quando elas passam por elas. Quando as pessoas acabam muitas vezes despertando para a necessidade de se divulgar mais e de agir mais por uma cultura de paz, somente depois que elas estão submetidas à violência. Nós temos exemplos disso, né? De pessoas que levavam bem a sua vida, mas quando apresenta ali um quadro muito doloroso de um assassinato em família, é aí que as pessoas percebem a responsabilidade social que elas tinham, percebem ali a importância que elas teriam de ter atuado para prevenir, para ajudar esses outros irmãos e filhos a conseguir ali evitar praticar certos atos, né? Então isso mostra que nós muitas vezes estamos sendo despertados pela dor, pelo sofrimento. E aí que vem então a explicação por que Deus permite o sofrimento e a dor no mundo. Por que Ele possibilita essa convivência de espíritos mais adiantados com espíritos atrasados. Os que estão um pouquinho atrás de nós, eles são os elementos que muitas vezes estão ali carecendo da nossa assistência, da nossa intervenção. São aquelas pessoas que precisariam de ações positivas de várias outras pessoas para ajudá-las a fazer essa transição. Porque o espírito na sua evolução, ele não é obrigado a errar necessariamente. Ele pode acertar também para evoluir. não é só com experiência negativa que a gente evolui. A gente pode evoluir com experiências positivas. Mas se ninguém favorece as leis divinas para criar essas situações positivas para ele que se encontra mais atrasado, ele vai evoluir pela dor e pelo sofrimento mesmo. Por aquilo que ele vai buscar, mas aquele que se tornou indiferente e que muitas vezes está comprometido e por uma não mobilização em favor dos que está atrasado, ele acaba favorecendo com situações difíceis no povo de sua vida. Porque esse é o mecanismo da lei divina de nos fazer evoluir. Quando a gente não aprende pela sensibilização, pelo convite amoroso, quando a gente não se renova pela nossa capacidade de entendimento, né? Fazemos ali de ouvidos surdos para aqueles que estão nos alertando isso, quando nós somos pessoas que sempre estamos encontrando só justificativas para manter essa indiferença pelo conjunto, nós estamos nos candidatando ao sofrimento. E é aí que ele surge na nossa existência. É aí que nós o atraímos. Por quê? O egoísmo, ele atua como uma força poderosa que atrai para junto de nós as experiências que nós precisamos para que rompa essa caixa desse isolamento que nós criamos no mundo, dessa diferença que nós criamos pelo mundo. E aí nós nos candidatamos ao sofrimento. Dessa forma, se nós queremos evitar o sofrimento como instrumento de evolução, nós devemos buscar o trabalho para substituir esse sofrimento. Devemos buscar uma ação positiva em favor do bem. Porque, com certeza, toda vez que nós praticarmos o bem, nós estaremos criando o bem em torno de nossos passos. Vamos estar criando ali uma atmosfera de segurança. Por isso que devemos sempre pedir para Deus, não simplesmente afastar de nós os problemas, não simplesmente afastar de nós os sofrimentos. Devemos pedir para Ele nos mostrar oportunidades de trabalho e aceitá-las quando elas surgem. Aceitar a oportunidade de servir ao semelhante e buscar essas oportunidades. Cada um dentro da sua limitação espiritual, da sua limitação evolutiva, tem como realizar algo pelo bem comum. Tem como ajudar nesse progresso da humanidade. E com certeza nós passaremos, quando estamos engajados, a ver a vida de uma maneira diferente. Aí nós não veremos mais o mundo apenas como esse grande campo de provas. Não veremos mais o mundo apenas o sofrimento, apenas a dor. Vamos passar a descobrir que há no nosso mundo também beleza e progresso. E não é só beleza e progresso tecnológico. Não precisamos ir num grande centro comercial, ver obras da arquitetura esplêndida, ver ali construções maravilhosas, ver sistemas incríveis que o homem é capaz de desenvolver e apenas achar que isso são as grandes realizações do espírito humano. Existem realizações que nos passam desapercebidos e que mostram a evolução que a humanidade está tendo. Nós vamos encontrar pessoas dedicadas a tantas causas do mundo, realizando um trabalho tão sério, tão significativo em tantas frentes, pessoas ali desenvolvendo formas de tratar, de prevenir doenças, do trabalho de pesquisadores, que muitas vezes mal remunerados, mal amparados pela sociedade, ainda assim tem aquela busca, aquela vontade de criar algo novo, de criar algo inovador. Vamos encontrar pessoas trabalhando em obras assistenciais durante anos longuíssimos ali, com uma grande dedicação, trazendo ali uma contribuição tão significativa na vida de tantas pessoas. Vamos encontrar, sim, talvez seja um pouco raro, mas homens públicos, homens da administração pública, agindo seriamente e agindo integralmente, mesmo num meio totalmente corrompido. Nós vamos encontrar jovens hoje, tão assim, dedicados a uma vida reta, a uma vida íntegra, pessoas que muitas vezes vivem num meio totalmente corrompido, mas não se corrompem, lutando contra toda essa adversidade. Jovens criativos, jovens que têm ideias que muitos poderiam dizer que são sonhos de jovens apenas, mas se nós apoiarmos, eles conseguirão fazer grandes realizações com esses sonhos, com essas idealizações. Nós temos concursos nacionais e internacionais que premiam a criatividade de jovens em várias áreas, no campo ali das pesquisas científicas, jovens estudantes do ensino médio, que criam coisas muito interessantes, coisas que podem ser aplicadas depois na indústria, na sociedade, a benefício de todos. Então nós temos no espírito humano hoje coisas esplêndidas e coisas maravilhosas para exaltar esse progresso que a humanidade vem alcançando até hoje. Poderíamos dizer que isso foi só material, mas nós também temos hoje na nossa juventude também o quê? Temos também jovens dedicados a boas causas, jovens que participam de grupos em igrejas, em centros espíritas, que participam em centros sociais, que estão ali realizando tarefas assistenciais belíssimas, todos engajados. Isso é o lado bonito, é o lado maravilhoso da nossa evolução humana. De indivíduos que ainda são imperfeitos, ainda poderão errar, mas que estão lutando, estão tentando trazer esse progresso. Então, quando nós passamos a nos engajar no bem, nas obras do bem, nós vamos encontrando esses exemplos no nosso caminho. Quando nós tiramos essa visão pessimista sobre a humanidade, sobre o nosso planeta, nós conseguimos identificar o que há de belo no mundo, o que há revelador desse progresso todo que a humanidade alcançou até agora. Então, o espírito humano, ele não está retrogradando, ele não está retroagindo, ele não está voltando para o passado. O espírito humano, ele vem evoluindo pela dor, pelo sofrimento, alguns pelo trabalho. O que nós vemos hoje é a expressão do quê? É a expressão da imperfeição que o ser humano ainda traz. Se tornou muito evidente, que choca muito quase todos, mas isso é o quê? É revelador de uma época de transição, que não é curta, que não é medida apenas em anos, ela pode levar décadas e séculos a se completar. O trabalho do Cristo no mundo, ele ainda não se encerrou. Ele ainda continua em execução. Hoje mesmo, ao acordarmos, nós pensamos apenas na nossa vida individual. Nós pensamos apenas na nossa existência ali, nos compromissos que nós temos no dia. Mas imagine como foi hoje, nesse nascer desse novo dia aqui no nosso planeta, nesse hemisfério que está, nessa parte do planeta que está voltada para o Sol, que recebe agora a luz do Sol, como foi a rotina do Cristo, a rotina de Jesus e de todos os seus antecessores? Qual não foram hoje as providências tomadas? Naturalmente, o ciclo de vida desses seres não é como o nosso, que tem a noite como repouso e o dia como retomada. A nossa analogia é apenas se a gente comparar as nossas rotinas. Como será hoje os pensamentos do Cristo voltados para esse planeta? Foram do progresso. Foram de verificar todo o potencial maravilhoso que a humanidade tem. Não se centrou apenas nas nossas mazelas, apenas nas nossas dificuldades. Foi principalmente nas potencialidades que todos nós trazemos. Hoje, ao despertar, nós já tínhamos seres trabalhando pelo nosso progresso, e são seres que estão trabalhando na evolução dessa coletividade do universo há milhões de anos. De seres que têm acompanhado esse processo fabuloso da evolução e da construção do espírito, que vem passando por estágios tão numerosos, que se nós formos contar a nossa evolução apenas nesse período da materialidade aqui no mundo, que soma a mais de 3,5 bilhões de anos. Então nós temos passado por um processo de evolução incrível. Nós saímos de formas primitivas, formas que nesse planeta começaram tão simples como células rudimentares, que surgirem por volta de 3,5 bilhões de anos, e chegamos hoje a essa capacidade de estarmos reunidos aqui, falando de coisas que não estão no plano concreto. São todas o quê? Na dimensão espiritual e na mente do espírito. Então nós somos seres que evoluímos muito nesses milhões de anos. Nós não somos qualquer coisa na criação divina. Nós somos seres que já passamos por um processo tão longo, tão trabalhoso, em que houve a intervenção sábia e amorosa desse ser que podemos conhecer, a sua única encarnação no mundo, Jesus, que tem nos acompanhado até hoje e que continuará ainda por milhões de anos conduzindo a nossa evolução. Então o trabalho dele não chegou agora para voltar para o passado, para retroagir. Toda essa ação, toda essa mobilização em favor da nossa evolução não é à toa. Não é um trabalho infrutífero. É um trabalho de gênios, de sábios. É um trabalho de um espírito puro, do espírito que já está em ligação direta com a mente de Deus. Então não é uma obra qualquer. A humanidade, ela progrediu e ela continuará progredindo. E tenhamos muita convicção de que todos nós estamos nesse grande processo, nessa grande jornada evolutiva. E isso deve nos ajudar a refletir quando avaliamos a conduta das pessoas que compartilham conosco a existência. E muitas vezes, no momento de conflito, nós pensamos apenas nas características negativas dessas pessoas, apenas porque ela traz de imperfeição, e esquecemos que é um espírito como nós que chegou até aqui através de muitas lutas, de muito empenho, de muita dedicação, de muito esforço e muito sofrimento. Então todos nós somos criaturas que evoluímos muito já. Temos muito ainda a realizar, mas nós não somos criaturas que estamos estacionárias na evolução, não somos criaturas que estamos aqui hoje retroagidas, paradas no tempo, ou que voltamos à barbárie ainda. Na verdade, nós estamos no ponto em que conseguimos chegar até agora. Podemos ter temporariamente paralisado os nossos esforços na evolução, e daí decorre a nossa, talvez, parada temporária na evolução, mas retroagir nunca. Nós vamos continuar evoluindo muito ainda. Só que nós estamos numa fase em que a evolução não será mais inconsciente como tem sido até hoje, guiada pelas forças exteriores. Todos nós que estamos hoje ouvindo essas palavras, em muitas partes do mundo que conhecemos a essência dos ensinamentos espirituais, que estamos valorizando o conhecimento do amor, da ideia de justiça, da ideia de fraternidade, da ideia de igualdade entre as pessoas, todas as pessoas que estão despertas para isso são seres que estão sendo convidados a evoluir conscientemente. Somos todos convidados hoje a evoluir por esforço também nosso, e não apenas só pelas forças exteriores que vêm nos impedindo até hoje a evolução. Todos nós somos convidados hoje, aqueles que ouviram a mensagem do Cristo, diretamente dele, ou através dos seus inúmeros emissários em tantas culturas, em tantas civilizações diferentes, todos nós somos criaturas convidadas a evoluir pelo esforço próprio. Então nós não somos espíritos atrasados, não. Nós somos espíritos paralisados. Nós temos um grande comando para continuar evoluindo. Basta que a gente se desacomode e que a gente deseje realmente esse processo. Procuremos estudar, ler. Procurem ler o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, em especial as questões 776 e seguintes, e lá nós vamos ver que a lei do progresso, como os Espíritos disseram a Kardec no século XIX, é inexorável. Não tem como paralisar, não tem como deter, não tem como impedir. Todos somos impelidos a progredir. Se optarmos pela dor, pelo sofrimento, é mais difícil. Agora, se optarmos pelo trabalho, pela dedicação ao bem, ela certamente vai ser muito mais prazerosa, vai nos trazer muito mais satisfação. Que Jesus nos ajude a todos a compreender essas realidades e colocá-las em prática. Obrigado, Senhor.